en las nalgas de mandarín. Eu no outro dia estive a ver um filme que eu não sei se vocês conhecem, que é o Bastille Day, o Dia da Bastilha, com o Idris Elba. Ainda não vi. Já vi o trailer, foi aquele que foi cancelado à estreia quando houve aquela, pois, aquele ataque, né? Sim, sim. Pois, por acaso pensei nisso. Faz todo sentido que o filme é sobre terrorismo. Tem também lá o gajo que entrava no Game of Thrones. E o filme tem uma perseguição do caraças a pé, mesmo muito boa. Então eu lembrei-me que hoje podíamos falar um bocadinho sobre esse tema tão interessante, que é perseguições a pé. Nos filmes, o que é que vocês acham? Bem, a quarta temporada não está mal. Já estamos nas perseguições a pé. E para começar, o desafio vai ser um bocadinho diferente. Vou-vos perguntar que filmes é que vocês acham que ganhariam e porquê, tenho que justificar, com uma perseguição a pé. Oh, crapau. Olha, já estou a lembrar-me de um. Então. O teu desafio é esse hoje? É, o meu desafio hoje é este. Okay. Depois, ah, é muito, muito softcore. Já vos vou fazer aqui depois umas três questões, mas agora basicamente a primeira parte é esta. Epá, eu lembro-me agora de repente, vocês vão concordar de certeza que dava jeito uma boa perseguição, para que é o 12 de novembro. Epá, nunca vi. Não é, aquele que é um filme baiola que vocês gostaram, não é? É aquele do Keanu Reeves com a Charlize Theron. É o que o Carlos adora. Não sei porque estás a rir, Miguel. Fiquei um bocado ofendido, confesso. É o que ele deu 6 estrelas, não é? Exatamente, o único logo com 6 estrelas não é verdade. É verdade. Mas tu viste, Miguel, não viste? Eu já vi, já. Então naquela cena final, em que ele beija a Charlize Theron, fecha os olhos e depois ela desaparece, não merecia que ele tivesse feito uma perseguição a procurá-la? Sim, é verdade. A correr até a encontrar. No aeroporto. Estás a ver? Não, não, não, por acaso não foi no aeroporto. Foi num jardim. É, portanto, não sei por que risco, como vês, merecia uma perseguição a pé, aquele final. Sim, é verdade. Aí fica... Primeiro que o filme não acabava logo na cena a seguir. Demorava mais um bocado. E eu podia conter as lágrimas até o final. E depois, pronto, ia apanhá-la, né? Ela não tinha desaparecido para sempre. Sim, pronto. Podia ser. Está bem justificado. Está bem visto, não está? Está, está, está. E então, tu, agora Pedro? És tu, Pedro. Opa, eu, o primeiro que me veio à cabeça foi o Waterworld. É em cima d'água. É, e o segundo é o Mar Adentro, Mar Adentro. Claro, pronto, tinha que ser. É, vocês não sabem brincar, pá. O Mar Adentro, uma perseguição a pé. Pá, uma bom. Perseguição a pé. Eu acho que o fim de semana com o morto também, o Birdie. Também era possível. Sabes que eu, a minha ideia em relação a minha opinião em relação a estas coisas é que a perseguição a pé é uma coisa que está cada vez a diminuir, cada vez mais, não é? Não se usa aquela perseguição a pé como nos Beastie Boys, aquele clipe do Sabotage. É um tipo de cena que já não se usa muito. Mas, por exemplo, eu acho que o último Terminator, que foi uma merda, não é? Podemos todos concordar que foi terrível. Teria beneficiado no fim com uma perseguiçãozinha a pé para terminar ali um bocado. Não podia porque o Arnold Schwarzenegger já não tem idade para isso. Epá, mas eles faziam num computador. Está lá o Humberto Bernardo, no Humberto qualquer coisa. Tanta gente que havia ali, não é? Mas o Terminator é um bom exemplo de quem já fez uma boa perseguição a pé, não é? É bom, o 2. No hospital. Sim. O 2, sim, aí depois acho que há mais. Não, o gajo que se atira para cima do carro e fica sem uma mão, sim, não é? É? E depois junta no fim o coisa. Eu acho que sim, mas por exemplo, até mesmo nos James Bonds é uma coisa que já não se vê. Este último teve. Uma. Não, estes do Craig têm mais, que o gajo é mais macacão e não sei o quê. Pois, uma que eu me lembrei de quando falaste perseguições a pé foi logo aquela do Casino Royal, aquela sim, cena de abertura e logo em Madagascar ou o que é que era. Essa é que foi a primeira vez que aparece o novo James Bond, não é? O Daniel Craig, e mostra logo aquela cena, serve para mostrar logo que o novo Bond vai ser muito mais atlético, muito mais musculado. A gente estava habituados ao Pierce Brosnan. Era o gajo do parkour. Sim, mas o próprio Daniel Craig também faz a perseguição, não é? Sim, sim. Ou ele ou um duplo, não sei, mas pronto, aquela cena serve logo para apresentar que acabou-se o James Bond que toda a gente conhecia e que este agora não é o tipo do sem músculo, sem nada. Não, isto é um tipo agora à série, à dura, que leva pancada, que corre, que salta, que cai, que tudo e mais alguma coisa. E essa perseguição, já não me lembro, já vi alguns anos, mas lembro-me que, do que eu me lembro, acho que está muito bem feita essa perseguição. É muito boa, é muito boa. Eu tinha-me lembrado aqui de um filme, fazia falta uma perseguição ao pé. Era o Paixão de Cristo. Em vez de o apanharem logo. Foi muito bem pensado. Mas pronto, agora vamos fazer três perguntas para ver se consideramos ou não perseguições. Por exemplo, aquela cena quando o Rocky vai a treinar, estão pessoas atrás dele, não é? Isso é considerado uma perseguição ou não? Epá, não, eu acho que não, porque ela é só acompanhou. É uma seguição. Estás a falar naquela sequência que ele sobe as escadas e os gajos vão atrás dele. Estou. Isso é a mesma coisa do Forrest Gump, não é? É igual, também é igual. Não é perseguição. Não. Quando ele começa a correr... Confirmam então que não é perseguição? Não é perseguição. É uma seguição e no caso do Forrest Gump então, uma peregrinação. Claro. Exato. Deixem só anotar então seguição. Arrisca. Nota aí, doutor. E, por exemplo, no Impacto Profundo, quando os gajos estão lá a fugir da puta da onda, a correr e o caralho, no fim já... Quando aquilo isso sai... é o desespero, isso não é perseguição. Pois, isso é fuga, isso é uma fuga. Mas é uma onda que vai atrás dos gajos. Mas isso em todos os filmes, até o Independence Day, esse tipo de filmes que tem sempre uma... Ou até mesmo este agora, o Santo Andrés, em que há uma onda gigante e está por aí. Eu, quer dizer, as atenção, pessoas... Atenção, deixa-me só corrigir, não é Saint, não há... Não é, é Saint. Eu não percebo porque é que as pessoas correm, quer dizer... É inevitável, não é? Se bem que eles safaram-se, uma senhora e um cão, no Independence Day. Porque o que me faz mais confusão nessas cenas que mete o mar mas atrás. Agora, mas agora no 2 ela fode-se logo. Pois é. Mas o que me faz mais confusão quando é essas merdas de ondas e de mar é que eles nunca tapam o nariz com os dedos. Eu sou o único que acho que tapa o nariz com os dedos quando entra dentro de água. Sempre? Ou só, sim, caramba. Ou só quando nadas para trás, ou quando mergulhas para trás. Sim, só quando... Se for uma onda grande, eu ponho os dedos no nariz. Ah, não costumo pôr. Dou assim um mergulho, mas é mas eu enfio mesmo os dedos, atenção que eu não tapo. Eu enfio mesmo dois dedos e pelo nariz adentro. Claro, fica muito mais giro. Estúpido. E para finalizar, não sei se viram um filme de terror que é o It Follows. Sim. Não. E é uma maldição que vai atrás de uma gaja. Isso é considerado perseguição ou não? Não, eu não vi e não consigo responder. Opa, eles fodem uns com os outros e é sempre tu fodes, passas essa maldição e a maldição é um gajo que vem atrás de ti só. Mas eu acho que o gajo vir atrás de ti acaba por ser só mesmo uma necessidade que eles tiveram ali meter para as pessoas poderem visualizar. Mas não é perseguição então? Pois eu acho que não, porque não é pode. Não. Porque tu é uma malseguição. A partir do momento em que levas. É uma malseguição. Em que levas com ele, não é? Em que há a cópula, a cachau, acabou. Pronto. Bom, obrigado por me esclarecer. Estou aqui a criar os conceitos bastante. Sim. Malseguição, onda-guição. Onda-guição também parece bem. E o Godzilla, a guição também é muito comum. O quê? O Godzilla, quando o Godzilla vai a correr atrás. Uma Godlização. Godzilla-ção, seria assim? Godzilla-ção. Godzilla-seguição. Se calhar. Godzilla-ção. Ou um caju-ação. Porque assim adapta-se a todos os monstros gigantes. É verdade. Que vem, emergem do mar. E quando o Johnny Depp ia atrás da Amber Heard para lhe enfiar umas chapadas, isso é perseguição? Não sei se será, porque a Amber Heard, quem não lhe dava umas chapadas, não é? Era uma violenta iguiçação, se calhar. Provavelmente. Mas com carinho. Com carinho, sim. Ela merece. Não tem mais. É um amor. Eu normalmente associo muito estas perseguições, até por causa desta imagem dos Beastie Boys, ao Dirty Harry. Não sei se será o primeiro, talvez o segundo. Há uma perseguição a pé, uma perseguição enorme, 10 minutos. Que tem uma curiosidade: é que eles passam por um senhor. Que está ali no meio da estrada a ver-os a chegar e depois vê-os ir embora. E esse senhor é nem mais nem menos que o gajo que fazia de Meathead naquela série do Archie Bunker. Como é que se chama? Do Ron Howard. Eu sei que. Qual? Pronto, este senhor, este Meathead... All in the Family. All sim, in the Family, sim, né? Ah, okay. A ver aqui. Este Meathead, mais tarde, havia de ser conhecido como um grande realizador, não é? É o Rob Reiner. É o Rob Reiner. É o Rob Reiner. Da Princesa Prometida. Exatamente. Sim, sim, sim, sim. Esse gajo tem uma carreira do caralho, até mesmo como ator, agora ultimamente. Sim, eu pá, gosto. E essa perseguição, e essa perseguição, essas perseguições são icónicas por causa da geografia do terreno, não é? Do Dirty Harry, que é que o lado no por acaso não estou a lembrar de qual é essa cena. Ou nunca vi, ou não me estou a lembrar. É no 2, no Enforcer, acho que é no Enforcer. Pois o 2 não sei se vi. Eu vi o 1 um, e vi um que tinha o Jim Carrey. Não estou a lembrar. Já não lembro qual deles era. O Jim Carrey é o último, é o 5. Deve ser o The Enforcer, sim. É o The Enforcer, sim. O, esse, o do Jim Carrey, não sei se é o do Jim Carrey, esse é o anterior, também tem uma perseguição muito bizarra com um carro telecomandado, não sei se vocês já viram. Não. Não me lembro. Acho que não. Que é uma coisa perfeitamente idiota, não é? Aliás, eu vi o Dirty Harry há pouco tempo, há 3 anos, outra vez, todo seguido, pá, e achei-o muito mais parvo do que a primeira vez, porque o filme não é para salvar a série. Definitivamente. É um filme. Costuma acontecer. Eu, por acaso, quando o Miguel falou de perseguições a pé, veio-me logo à cabeça um filme que, para mim, é todo ele uma perseguição a pé. Pelo menos do que eu me lembro, deve haver lá alguma parte com carro ou alguma coisa, mas pelo menos a cena mítica que eu me lembro, que é o The Fugitive, com o Harrison Ford, que é o Dr. Richard Kimball. Sim, pois. E com o Tommy Lee Jones, e que depois ele está sempre a fugir até chegar àquela parte em que tem que saltar ali para um. É lá nos um cano de esgoto. Nos túneis e não sei o quê, e portanto isso para mim é. Mal lembro, falaste de perseguições a pé, foi a primeira que me lembrei, foi um filme que. Eu acho que para o fim, depois lá também tem uma cena do hospital que está a fugir, etc. Mas pronto, deve ter alguma coisa. Sim, parte atrás do maneta lá. Do maneta, exatamente. Mas pronto, esse filme todo ele é uma perseguição no verdadeiro sentido da palavra, porque o Tommy Lee Jones está sempre atrás do Harrison Ford. Ah, tá. Pois há o 2 também, que é péssimo. O 2 não vi. É com o Wesley Snipes. Mas não se chama Fugitivo, não, chama-se Marshall, Wes Marshall, não é? Wes Marshall, já. É, não vi. Mas se é anos de vento ou já foi... Foi logo a seguir, não foi? 2 anos depois? Ah, foi, mas já foi uma coisa assim um bocado mesmo só para mugir. Era com a mesma personagem, do Bófia só, pronto. E com o Fugitivo também, um gajo inocente. Depois, corrija-me se eu estiver enganado, mas o Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida também tem lá uma perseguição... Quando os gajos estão lá para Marrocos ou para um país qualquer. Sim, sim, sim. Que é... levam a, lá, a rapariga lá num cesto. Ah, e, sim, sim. Assim, né, e com também. Os macacos e tudo. E os gajos estão a ser a perseguir. Pensava que ias falar do Calhau, a perseguir o Indiana também. Jones, o Dr. Olha, Jones. Isso vale. Ah, também. Ver, e é verdade, um Calhau atrás do Indiana Jones, como é que é? Não sei. Uma Calhau-guição. É fácil, Miguel. Estava à espera que chegasses lá. Fiquei desiludido contigo. O Miguel é de biologia, não é de geologia. Não, de geologia, exato. Tive 2 cadeiras de geologia. Ah, então devias saber, não tive nenhuma. Deixa ver, quero uma geologia calhau. Geologia geral e mineralogia e petrologia gerais. Ah, estão sendo assim. Eu havia de cabeça, mas. Não, mas por acaso trabalho numa mina. Mas está tudo bem. Ah, pois. Sim, mas tudo o que é não sei o que é geral, não se aprende nada. É só mesmo. Dá para copiar, mais, dá para copiar. Há um episódio de True Detective na primeira temporada, ou já não lembro se era na primeira ou segunda, mas acho que era na primeira. Também há uma perseguição do caraças, que até a câmara passa por dentro das casas e sim. Sai. Chama-se não é? Plano de sequência do caralhão, sim. Plano de sequência do caraças, mas todo em perseguição também, tenho ideia. Sim, sim, sim, sim. Também o gajo está lá a entrar dentro de casa e está a fugir dos outros gajos. É, eu lembro que na altura fiz um post sobre essa perseguição e ficou marcado. Há uma que eu gosto muito que é do Memento, não sei se lembram. Do que o gajo está a fugir. Não, o gajo está a correr com o outro gajo ao lado, sabe? O momento é ao contrário, não é? E sim, o gajo não percebe se está a correr atrás dele ou se o gajo está a correr atrás dele. E... Mas espera aí, o momento é ao contrário. Tu estás a dizer que eu não percebi. Mas o Nolan tem boas perseguições, o Insónia também tem uma boa. No se... rio, não é? Em cima de troncos. Com troncos e não sei o que. Depois sim, acho que ele cai, um deles cai dentro da água. Já não me é o Bófia. Mas esse é o melhor filme de Christopher Nolan, depois foi sempre a cair. Eu gosto mais do Memento, mas também gosto do Insónia, sim. Mas o Insónia é um remake, não é? Tenho ideia. É dele próprio, eu também vi o Insónia do Nolan. É um remake dele próprio? Não. Acho que sim, não acho é? Acho que é um remake de um filme qualquer escandinavo, tenho ideia. É, não tenho a certeza também. É, mas não é dele. Que era remake de um filme escandinavo. É? Não, então se o filme era escandinavo, como é que era dele? Gajo americano? Tenho ideia. Ou que... inglês, não sei. Não, o primeiro dele é o Following, acho eu, do Nolan, não é? Ah, mas sabes que esse filme, esse Insónia, tem uma característica muito engraçada. Eu vi-o no cinema. É um filme massa. E o filme, tu consegues, através de truques da direção de fotografia e de câmara e de imagem e de técnicas, tu sentes o cansaço. É verdade. Do Al Pacino. Do Al Pacino, não é? Tu sentes, tu chegas ao fim do filme cansado com a ideia de que não dormiste. É muito bom, yeah. Pá, isso é um feito brutal. Acabei-me de ter saído, o filme ter acabado, e eu parecia que estou aliviado para ir dormir. Mas tinha razão no que disse. O Insomnia de 2002 de Nolan é um remake de 97 de um filme norueguês, não tem nada a ver com ele. Ah, okay. Com o Stellan Skarsgård. Ok. É de um primo. Acho que vocês conhecem de certeza. Então, e o Point Break? Sim, o Point Break. Point Break, atrás do gajo da máscara, né? Dos surfistas, sim. Que agora até houve um remake. Tenho ideia disso. Isso também é boa. O gajo entra por casas e. Sim, e mas depois não o apanha, acho eu. Não. É, o gajo foge. Foge. Pois, ele ainda dá uns tiros e ele reconhece, não é? Reconhece como sendo. Eu acho que sim, já não me lembro bem também. É. O novo tempo é da desportos, não é? Só surf, é? Pois, deve ser facetado. Deve ser bué da fixe. Tem xadrez. Uma perseguição. Isso é que era. Perseguição a cavalo. As do Born são boas, não são? As do Born. Ah, não sei, não sou grande fã. Não gostas do Born? Não, é pá, acho muito. O último que eu vi. És mais para o Bond, não é? O problema do Born, eu vi os três Borns e o 1 e o 2 são bons. O 3 já é. Mas o meu problema não é o filme, o meu problema é o tipo de montagem e a câmara, o trabalho de câmara. Pois, o meu problema com os Bornes é esse, que acho que há muito cinema e pouco filme. Então não viste o 4? Tem que haver mais equilíbrio. O 4 não, este último, não. Não, o 4 não é este último, este é o 5. Ah, o 4 é um com falso, com outro gajo. Mas eu não considero. É o Born Legacy. É mais ou menos. É com o Jeremy Renner. Mas já me disseram que este último agora, que quer dizer, se tiveres mais de 18 anos, esquece, morres. O teu cérebro não aguenta tanta MTV junta. MTV, ainda não vi. Há moda antiga. Ainda não está no. Ah, está no Sr. Joaquim, mas está hardcoded. Pois, não sei. Deixei de ver os Bornes para o segundo ou terceiro. E lembrei-me agora de outra perseguição também, que gostei, quer dizer, não me lembro bem se aquilo é uma perseguição ou não, mas que é do Transporter, com o Jason Statham, que sim. Eu sei que aquilo acaba com ele a chegar, quando chega uma poça de óleo, esfrega-se no óleo todo e depois ninguém consegue agarrá-lo e então o gajo dá um tarião neles todos, porque o gajo está escorregadio. Não sei se aquilo antes tem uma perseguição ou não, mas vamos fingir que sim. O Transporter é mais de carro, mas tem algumas cenas... Não, mas eu lembro dessa cena que ele está a fugir e depois encontra uma poça de óleo e diz, agora já vos tramei, e esfrega-se no óleo e depois ninguém consegue fazer nada porque ele está escorregadio. Tinha merdas assim, míticas. Mas eu não sei, que eu não consigo distinguir os filmes desse gajo, parece que é sempre o mesmo. Exato, só muda a personagem. Basicamente é. Mas aquilo, vocês estão a falar, há bocado falaram do James Bond, do Casino Royale, que os gajos andam lá em cima de uma grua. Um guindastro, sim. Porque este último também tem aquela em cima dos prédios, também está engraçada. Depois início, aquilo no início também. O início é o melhor do filme e é espetacular, ao início do caralhão, que acaba no helicóptero, não é? Sim. Tem lá o desfile de um desfile e tudo. Do Dia dos Mortos, sim. Não, isso e eles estão a andar por cima das casas. Isso é a melhor parte. Como é que se chama isto? O Spectre, isso é a melhor parte do filme. O resto é penar, meu. Além de que é a parte que tem as mamas da Mónica Bellucci. Ah, durante meio segundo. Ela não mostra com as mamas, acho. Não, nada, elas estão tapadas, mas estão lá. Elas estão lá, né? É que eu acho que ela mostra as mamas em todos os outros filmes que ela fez na vida, meu. Pois, mas no Bond não pode, porque senão depois deixava de ser maior de 12. E há, realmente ninguém mostra as mamas no Bond. Claro. Mostra. Mostra a Miriam Dabo. Quem é essa? É no filme do... Antes do Pierce Brosnan, qual é que foi? O Timothy Dalton. Sim, sim. Ela, por acaso, essa cena, recordo que eu vi essa cena no cinema e fiquei também de boca aberta, porque ela aparece, há uma cena que entrou no quarto do hotel, mandou um pontapé na porta. Como é que ela se chama? Miriam Dabo. Boca aberta e mãos nos bolsos. Exato. E mostra? Mostra as mamas. E tudo a cruzar a perna, não é? No cinema. Claro. Mas eu digo que não, eu acho que hoje em dia é tudo muito mais púdico. Antigamente havia muito mais maminhas. É, sim, é. Sim, anos 80 havia muito mais do que depois para a frente. Agora não, mas esse acho que já é não mais... Não havia a preocupação do marketing. Está bem, pronto. Sim, senhor. Olha, gostei muito de imaginar o Paixão de Cristo como uma perseguição. É o que fica para a memória futura. Ainda vamos ser bloqueados por causa dessa merda. Mas já agora podemos expor um bocado essa questão, que é do género que é, a parte ele apanhava um pessoal distraído na meia e fugia. Não era logo ao início. Assim, ah, desculpe lá, é o Senhor Jesus Cristo, e ele assim estava assim com o tabuleiro e mandava o tabuleiro para cima dos gajos e começava. Mas isso é bom, isso é muito bom. O que eu me lembro do Paixão de Cristo é o filme era maior de 18, não era? Era, tudo a chegar. Eu lembro-me disso, sabem porquê? Porque eu lembro que fui ao cinema de ver o Paixão de Cristo e estavam 17 bloggers de moda à porta do cinema. E eu perguntei, mas então porquê é que vocês estão aqui à porta, não entram? Ah, estamos à espera de mais uma blogger de moda porque o filme é para maiores de 18. É muito engraçado. Muita piada. Muito piada. Pronto, está. Vocês gostam desse filme? É terrível, não é? O que é Paixão de Cristo? Nunca vi. Eu vi, eu vi. Nunca vi. Esse filme estava cheio de beatas, quando eu fui ver estava cheio de beatas da missa, porque as gajas das velhotas iam todas ver. Olha, eu vi em Coimbra, na Avenida. E, pois, também eu. Está complicado. Se calhar vimos no mesmo dia, caralho. Se calhar. E o novo agora do Mel Gibson também é de fazer estirar as pedras da calçada. Já viram? O que é? Daquele do Taken. O Taken. Não, o que ele é o realizador, chama-se Oxar Ridge. É sobre o único soldado americano que se recusou a usar uma arma. Ah, o trailer é muito bom. Sim. Já sei, já está no seu Joaquim? Não, pois levou poucas giboas naquele rabo também. O gajo ficou todo fodido, mas é de fazer chorar as pés da calçada, este filme achou. Não tem nenhuma perseguição a pé. Não tem perseguição do gajo a fugir sem arma, coitado. Epá, mas é um filme, agora antes de acabarmos. Há um filme nórdico, é uma rivalidade entre dois gajos de cadeira de rodas, que são rivais há muitos, muitos anos, porque todos eles querem ter melhores subsídios e melhores cenas, e aquilo tem altas perseguições de cadeira de rodas. O filme é só mesmo aquele ódio figadal entre eles os dois de malta das cadeiras isso de rodas. É quando? Pá, isso é recente, peraí. Foda-se. Outra, já encontrei. Como é que se chama? Altra. Só o póster promete. Tanto um como outro são pessoas detestáveis. É o estereótipo do Ajadinho que esquece.